passada na decolagem, tinha para mim o voo 3-0, após 2.100, voo direto leito a Fortaleza Mótima. 3-0, forma de sessão, 2.100, direita, leda, leda, Mótima, voo 1-7-5-9. Torre, o passarinho 2216 continua o controle no 1208. Passarinho 2216, afirma decolada 38, 1208, morreu. Bom serviço. Passarinho 2216, vou começar 1208, 2908. Bom dia, passarinho 2223. Passarinho 2223, contato com a decolagem, que havia saído da Arborono, nível de voo 180. Via Arborono, nível 180, 2223. 753, fica para o voo 050. Thank you. local de estacionamento, uma caminhonete 2 km, a 2,5 km, com limite radial 280 km. 7753, dirija para 1909, tráfego de direção de guarda em zona, alcançando o 72, é 1900 de grau de vida em rede. Para o localizador que nos cruza para 1960, é bom estabilidade. Autorizado em redução. Permite agora a radial 270 de Salvador. Azul, capital do Globo. Capital 53, Salvador, 118 de Salvador. O 3, continue a aproximação, aguarde pista livre, general no 0 no CIVA. 0 no CIVA, aguardando livre, 4-7-6. Aproximado o CIVA, saiu o utilizador, CIVA de CIVA, CIVA 1-2-0. Para 3-0, eu vou dar para o 1, o que é que a esquerda, para o 0, 8-0, eu vou dar para o 1. Isso, 219179. Solo ao 50, direita no 219. Falha. Autorizado pouso 90, vento dos 50 graus, 9 nós. Autorizado pouso 904, 7. abertura no sala 57, no Bela Direita, chame 121, decimal 9, salvo. no final da estação. Você está no nível 05 e deve chegar no momento de ouro. 2638, acione a identificação e seja entrada mais de uma no de voo 050. Thank you. 1227, chame o controle Salvador 120 decimal 8. Controle Salvador 120 decimal 8, azul 2732. Controle Salvador, azul 2772, passando 1.200 pés, coral, 1 bravo. Azul 2772, contato na área decolada, previsão coral no bravo, nível de voo 160. Nível de voo 160, azul 2772, coral 1 bravo. Você fala assim, parada? Aliás, decolar, vento 130 graus, 08 nós. Yeah, código. Direto, código da presença. 9-7-0, direto. Pode parar a decolagem, acho que é mais. Dois, dois, Maíra.